Front Salvador 4069 decolando. Azul 4069, contato radar da decolagem, subiu para nível de voo 360, saída da Elva. 360 da Elva, certo. 0171, para acionamento e táxi, chame torre 118, esse momento. Salvador, bom dia, voo 607, espera, 107. Voo 607, prezado, alinhar e manter. Obrigado, bom dia. Bom, 1715, livre sinal, champão para ataque. Azul 4069, direto Leda. Leda, direto, obrigado. Prossiga com o 705. Bom, 1897, agora de cópia. Pelo gol, 1605, atualização, galeão. Tá vindo para o sal? 1605 da Gol, com o Golfo, 03, atualização, galeão. Cinco, informação hotel, segundo para a cópia. Bom, 1897, segundo para a cópia. Bom, 1897, autorizado com fins, senhor de voo 360, via Alpesuvo, 16, pista 10, curva direita. Saída da El, Leda, Bridge, controle 119 decimal 35, transponda 5167. Negócio November. Voo número 07, autorizado a linha ID polar, pista no 0, vento no 0 grau 059. Bom, 1897, cruzamento correto, estamos prontos para acionamento. Gol 1605, pronto para a cópia. 605. Gol 1605, autorizado Galeão, nível de voo 360. Via Alpesuvo 10, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 119 decimal 35, transponder 5165. Gol 1605, atendimento correto, estamos pronto para acionamento. 307, decolar 243, chame controle 11935. 935, bom dia. Olhe, bom dia, gol no 607, vai livrar 2000. Gol no 607, contato radar na decolagem, desculpa para nível de ponto 360, sair da arco. Autorizado 360, sair da arco, gol no 607. Afirmativo, Romeu, Golf, agora para a cobra. De companheiro, aguarde. Qual parte que se encontra a pista que decola? Gente, aguarde. Vai cruzar 130, 4 0 de voo. Alô, Vitor Juliette, informe o setor do voo. 3325 com 351, 4069. 1251 na secundária, azul 4069. Secundária? 1251. 1251, obrigado. Gol 1715, autorizado o táxi via Índia, vou entrar no pistão 10, câmbio e torre 118, decimal 6, a 18 metro 1014. 1014, táxi na alta. Alfa Vitor Juliette, autoridade Salvador, Salvador, a mil pés, CGL em Veracruz. Pista 17, curva direita, pelo corredor Axé, controle 119-35, transponda 0151. Alfa Vitor Juliette, posicionamento correto para acionamento e táxi, chame torre 118, decimal 6. Alô, Salvador, bom dia, gol 9280, tem informação até autorização para registro. Gol Alfa autorizado, Saxel, ponto de decolagem, reporte para decolagem. 715, decolado às 49, chame o controle 1935. 935, obrigado. Controle Salvador, gol no 715, decola, subida Arbor. Gol no 715, contato radar na decolagem, vou para nível de voo 360, saída Arbor. 360, subida Arbor, gol no 715. Papai Romeu Gol. Papai Romeu Gol, você vai decolar da pista 17? Romeu Gol, autorizado Paulo Afonso, nível de voo 230, rota direta, pista 17, curva esquerda, saída Momo, Cogibo, agora Cogibo, Paulo Afonso, controle 1993535, 3451171. American 980, Skokie Dent, descent 4,000 feet, bomb arrival, QNH 1014. No 607, Sam San Francisco, 1260. 260, bom dia. Metro no 0 no 4. 0 no 4. Autorizado ingresso na 1 no 7. Reporte ponto para a decolagem. Índia November Alpha, decolado a 5-1, chame controle de frequência 1-9-3. Samara controle no 1-9-3-5, Índia November Alpha. Nove-sete autorizado, alinhar e manter. O 1-8-9-7 autorizado, alinhar e manter. É, informe que foi. Manter corredor, acho que é informar através de Falada Barra, de Nova Amaral. Então, com treinamento de DGL em Vera Cruz. Sim, Índia November Alpha, reporta Falada Barra. Reporta Falada Barra, Índia November Alpha. Felipe 5514, livre acionado, transporte para táxi. Porta ali. Gol 1897, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 079. Livre decolagem 1-0, 897. Romeu Golf permanece em saída com da pista 35. Gol 897, tricolado 55, chame controle 1-1-9-3-5. Gol 897, direto Leda. Lenda 1897. Gol 715, chame Recife 1260. 260, gol 975. Falou, bom. Você tem informação contigo, autorização Galeão. Gol 3153, aguarde cópia. A saída será da El, Leda, Bridge. Gol 3157, pronto para cópia. Cópia. Então, 3597, atualizado, Brasília, nível de voo 380, via Zulu 17, pista 10, curva à direita, saída Arbor, Elefa, controle 119-35, transponder 5401. Autorizado 380 para Brasília, via rota do plano, aeroporto inicial, Zulu 17, saída Arbor, transição Elefa, chama 5401, cumprindo o controle. Então, 3597, controle 119-35. 119-35, então, 3597. Então, 3597, já não foi um funcionamento. Vou chamar. O trip 5514 está com 62 a bordo, 3 horas e 40, alterna Salvador para o táxi. Trip 5514, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118-6. Avise altímetro no 014. Ponto de espera 18-6, grado 35-54. Solo voo 1605, plano 03, puxa de estacionamento. Gol 1605, após a passagem do trip, seu retaguarda autorizado iniciar acionamento, chamando para o ataque. Após o trip autorizado, vai chamar para o ataque, gol 1605. Convido Juliette, autorizado decolar pista 17, vento 1 no 0 graus 069. Mike Juliette Romeu. Aguarde para a cópia. Cinco, cinco, no quatro, frisado, alinhar e manter. Alfa Vitor Juliette, decolado a 59, chame controle 1935. Separado controle 1935, decolado de confirme, que chama Paulo. Senhorita, a gente tem autorização do gol 9280. Abatango Alfa, Vitor Juliette. Mantenha o número 10, via corredora Tché, confirme, toque arremetida em Veracruz. Aqui, toque arremetida em Veracruz, Alfa Vitor Juliette. Gente, reporte farol da barra, Alfa Vitor Juliette. Reportará farol da barra, Alfa Vitor Juliette. 380 via Upsilu 10, pista 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119.35, transponder 5407. Então, 380, Upsilu 10, saída da El, Leda Bridge, 119.35, transponder 5407. Então, 3153, cotejamento correto, transponder para pushback acionamento. Para puxa acionada 3597.07. Tá 3517, livre acionação, pronto para táxi. Vai chamar pronto táxi, tá 3517. Então, o meu Golf é autorizado a acionar e reporte para o táxi. Bordo, 3 horas e 20, Delta 90, 90, 90, 90. 1605, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste de altímetro no 014. Via Índia, chama torre, ponto de espera, 136, 114, 1605. Mike Juliette Romeu, informe, tempo estimado de voo. Mike Juliette Romeu, autorizado, Salvador, Salvador, a 1000 pés, pista 107, curva direita, pelo corredor Aché, controle 119.35, transponda 0115. Controle 1935. 1935, bom dia. Corredor na 605, ponto de espera do número pronto. Voo 605 autorizado, alinhar e manter. Mantenha na mesa. Oh, bom dia, o trip 5514. Trip 5514, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 190, saída Conte. A nossa saída foi para Buga, Buca. Trip 5514, saída Buca. Grato. 9280, autorizado Recife, nível de voo 390, via Upper Whiskey 58, pista 10, curva esquerda, saída PUCA, transição Caju, controle 119.35, transponda 5177. Aprovado 390 para Recife, Aparecida 58, decola da 10, esquerda, PUCA, Jamaracaju, 5177, 1935, 9280, está no 06, quando possível, pushback, acionamento. Possível pushback, acionar, 9280. Gol 9280, tem uma aeronave iniciando push à sua esquerda, após autorizado push, chame para táxi. Positivo, após aeronave da TAM, é, leve pushback, sinal para o ataque 9280. American 980, complete LS final, contact tower 118.6. Okay, clear for the ILS 10 final and going to tower 118.6 American 980. Campana com Ecuador, Tower American 980 for the ILS X-ray 10. American Line 980, continuing approach, check land gear. Okay, we'll check gear, clear for the approach, American 980. Juliette Romeu, autorizado em viagem no 7, ponte pronta. Lula 605, decolado 05, chame controle 1935. 1935. Voo 605, bom dia, contato radar na decolagem, voo para nível de voo 360, saída da AEL. Da AEL 360. Juliette Romeu, sente autorizado decolagem, pista 7, vento 130 graus 079. Okay, I understand. Continue approach, American 980. Line 980, cleared land, runway 10, 120 degrees, 07 knots. Okay, clear to land, American 980. Romeu fora. Romeu 05, chame controle 9.35. Da presente direto a Aracaju. Aguarde coordenação. Aguarda. Agrado da graça. Controle, muito bom dia. Papapá, Mike Juliette Romeu, decolado da 17, na sua escuta. Mike Juliette Romeu, mantenha 1.010 em consideração. Mike Juliette Romeu, vai manter a linha litoral 500 metros possível. 7, autorizado além e manter. Além e manter, 35 no 7. Taxi, gol 9280. Mono 41, a bordo, 3 horas e 10, alternando Salvador. Já foi avisado, cara, que já vem por telefone. Ou então manter a vertical da medida paralela, assim que possível. 9280,